Está começando o RPGcast, o podcast mais roleplayer de toda a blogosfera. E a gente está aqui num dia sensacional porque a gente vai voltar, o RPGcast está voltando, né? Está todo mundo aí dando um reboot, a DC deu reboot, a Marvel querendo fazer reboot também. E a gente pensou, por que não rebootar o podcast? É, na verdade não tem muito a ver com o reboot de Marvel e DC não, mas tá valendo. É, não tem muito a ver com o reboot, mas é um gancho legal de se falar. É. Então a gente tá aqui, como vocês já conhecem, né? Ah, tem muitas coisas novas nessa nova temporada. Mr. Game Dev morreu. Não morri! Morreu, eu não morri! Mr. Game Dev morreu. Não! Morreu Antônio Cazulo e nasceu de novo. E ele vai falar isso pra você. E a gente tem uma mega moda poker surpresa. Muito legal. E quem vai falar dessa surpresa é o Almeida. Eu? É. Surpresa? É. Você pode falar? Surpresa. Ah, então pessoal, olá, eu sou o Almeida do AprendizCity.com. E agora eu estou também fazendo parte do RPGcast aqui com o pessoal do RPG Vale. Como diria o irmão Noteu, chamada pra fazer. O pessoal resolveu atravessar hoje e falei, pode atravessar junto. Eu vi o pessoal ali no Skype, eles me chamaram, eu pensei, por que entrar, por que não entrar, por que entrar, por que não entrar, por que entrar, por que não entrar. Entrei, estou aqui, é de coração, sem nenhum interesse. Opa, é isso aí. Seja bem-vindo. Ok. E também o nosso querido, que de querido não tem porra nenhuma, Bardo, Daniel. O Bardo de pernas lisas. Não, vocês vão entender. Pô, você já tá dando spoiler, calma aí, não tem pernas lisas ainda. Não, pessoal, esqueçam as pernas do Bardo, tá? É. O Bardo, dá um recado aí pra galera. Eu não tenho recado pra galera. Bom, mas fala com a voz alta, por favor. Fala pra recado. Cara, na boa, ó, o RPGcast muda, mas o Bardo não. Ele não. Nunca fala que tem recado. Ele nunca ele tem recado, um cara. Ele tem recado pra dar pra galera. O que que tem ser toda segunda-feira lá no blog, ô maluco? Ah, eu não sou maluco. Fala aí, galera. E lá no Terras do Vale, toda segunda-feira, nossa Canções da Meia-Noite está marcando presença lá. Certo? Pra quem quiser mandar os seus contos, contos@rpgvale.com.br. E agora também nas quartas, eu tô comandando o acampamento do Bardo. Né? Eu dei uma voadora no Randall, né? E tomei o acampamento que tem o nome da minha classe. Né? Então, quem quiser lá bater um papo, é só mandar pelo Twitter, the_darkwolf. E a gente senta e toma uma bela caneca de cerveja anã e discute sobre o bom roleplay. Tá. Agora imagina um bardo dando uma voadora num bárbaro. Né? Vai bater no peito aí. Caramba, cara. Vocês aí que estão ouvindo vão ter o prazer de ver essa e outras cenas das nossas novidades do podcast, porque o podcast mudou. Quem vai falar desse formato novo? Nosso podcast. Aliás, o podcast mudou porque não é mais podcast, não, cara. É. Você tem que parar com essa mania. Nós chamamos o RPGcast! Uhul! Tá. O RPGcast mudou. E quem vai falar do novo formato do RPGcast é o Guardião dos Portões do Vale, o agora Senhor Killdragon. É, pra começar, vamos sanar essa dúvida de quem que é o Killdragon, né? Às vezes tem gente perguntando aí no Twitter. É, pra quem ouvia os antigos RPGcasts, já deve reconhecer minha voz, já sabe que eu sou o mesmo Mr. Gamer Dev. Eu não morri, que nem eles falaram, eu só troquei de nick. Eu já não tô mais na área de games tão assiduamente, então resolvemos em conjunto aí criar um novo nick. Chegamos aí a Arthur Killdragon, que achamos legal, bacana. E é isso aí, eu sou o mesmo cara, com o mesmo estilo. Né? Vamos postar os nossos avatares, né, que o próprio Killdragon desenhou aqui no post. Vai ter aí os três, né, que é o RPGista, o Killdragon e o Dark Wolf. É, eu ainda e há um motivo pra eu não ter avatar, mas vocês vão saber isso só mais tarde. Exatamente. Não tem por enquanto. É. Eu já tenho algo na minha mente. E aproveitando aí que tá, aproveitando aí a divulgação das colunas, pedi pra vocês acompanharem aí também Paladinos da Arte, que tá voltando. Antes a coluna tá quase mensal, né? Mas eu até peço desculpa aí pra vocês que o tempo tava bem complicado mesmo, mas agora vai voltar com força total aí Paladinos da Arte também. E falar agora da como que vai ser, né, o novo formato aí. O pessoal já deve ter percebido que vai ter nova introdução, vai estar bem bacana. A gente teve várias reuniões da nossa cúpula secreta do RPG Vale e chegamos à conclusão de que o nosso formato, como nós estávamos fazendo antes, já está bastante massivo, né, na net. Nosso formato seguia a mesma linha do formato do Nerdcast, do Matando Robô Gigantes, que eles já são pioneiros no assunto, já são pioneiros nesse tipo de formato de podcasts, e resolvemos deixar algo mais com a nossa cara, né? Não vai ser mais aquele podcast dissertativo, né? A galera pega um assunto, estuda sobre o assunto e fala sobre ele, ou não. E vocês estão me deixando eu falar sozinho e eu estou ficando com... estou ficando... Vai lá, tá, beleza. Tá, vocês vão escutar daqui a alguns minutos. Vocês vão escutar o RPGcast e vão explodir as cadeiras, tá? Tá muito divertido, tá muito show de bola. Tem muita coisa nova aí. Tá sensacional mesmo, galera. E sensacional porque vocês vão conhecer o motivo do Abner estar aqui. E porque eu não botei um desenhinho nesse post. Tá. Então vamos a outro recado que é muito importante. Esse ano o RPG Vale está novamente na empreitada do Top Blog. A gente sabe... O Top Blog é aquele prêmio de blogs nacionais que o RPG Vale levou o bronze no júri acadêmico em 2010 e a prata também em 2010, só que no júri popular. Em 2011 recebemos novamente o bronze no júri acadêmico e agora em 2012 a gente quer receber tudo que puder. Vote com seu Twitter, com seu Facebook, com o seu e-mail. E vote também com o Twitter, Facebook, e-mail da sua mãe, do seu irmão, do seu cachorro, do seu tio, de todo mundo que você puder. Roubem as senhas da sua família e votem no RPG Vale. Vamos trazer esse prêmio para o universo RPGista e também apoiando aí o nosso blog, parceiro, amigo, irmão, Appendicite, não é, Almeida? Pois é, pessoal. Nós do Appendicite estamos também concorrendo ao prêmio Top Blogs 2012 na categoria Variedades. É nosso primeiro ano, nós estamos muito animados e felizes. E nós contamos aqui com também os nossos manos, bros e roleplayers do RPG Vale. Assim como nós, Appendicite People, estaremos apoiando o RPG Vale nessa empreitada. Então vamos juntos aí para dominar completamente o prêmio Top Blogs 2012. A gente não tá na mesma categoria, só explicando pra galera. Então a gente não tá concorrendo direto. Nós somos parceiros exatamente porque a gente não tá concorrendo diretamente. Ah, é? Senão não seria? Ô, caramba. Senão o Appendicite teria que ganhar de vocês. Isso seria triste, né? Senão seria uma batalha épica e raramente algum de nós seria vivo de todo esse processo. Mas, enfim... RPG Vale, na categoria Games, na categoria Variedade, Appendicite, você já tem seus dois blogs aí. Bom a luta, guerreiros. A gente não se importa em quem você vota nas duas categorias. Nessas duas categorias a gente se importa, ok? Pode votar até na Xuxa nas outras categorias. Você pode votar na Elba Ramalho, a gente não se importa, ok? A questão é, em Variedade, Appendicite e... Você pode votar no blog do Luan Santana, na categoria Música, se tiver... Pode votar, a gente não se importa. Mas assim, se você não votar na gente nas nossas categorias, vocês serão pessoas menos cheirosas. Sim, sim. E sofrerão dano de menos 2d6 na inteligência. Exatamente. Você pode votar em Luan Santana na categoria, desde que não se prometa com a gente. Não. Luan Santana eu não quero ver lá, não. Não. É isso que eu ia falar. Também não apoia isso, não. O legal é, se votarem no Santana e ele não ganhar, e nós ganharmos. Ah, olha aí. Aí então... a gente vai em cima do palco e falar, toma essa, Luan Santana. Então, ó, aqui embaixo do post, você vai ter os dois links pra votar no RPG Vale e o link pra votar a Appendicite também. No post do RPG Cast, tá? Então, vocês estão ouvindo aqui no blog, já tem os cliques. Ou se vocês estiverem ouvindo na sua casa, no pódio ou no MP3, chega na sua casa, pega o celular, entra no post e volta tudo. É, todo mundo tem 3G hoje em dia, botar rapidinho, fácil, tem dolor. Dói nada. Queridos ouvintes, se nós não ganharmos esse ano, a culpa é de vocês, viu? É. Exatamente. Extremamente suas. A gente não tem nada a ver com isso. Aí não tem nada a ver com isso. É? Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, nós tomamos banho, ficamos cheirosinhos para apresentar o RPGcast para vocês. Produzimos um conteúdo legal, a gente dá o suor, dá o sangue aqui para fazer um artigo todo dia para vocês. Então, façam aí a sua parte e deem uns cliques. É, e outra coisa, comentem mais. Acho que o RPGcast fez falta esses tempos, né? Porque não tinha o chato do Mr. Gamer Dev pra ficar pedindo pro pessoal comentar, né? Porque no RPG Vale todo mundo tem, tem espaço, tem a sua voz, menos o Arthur com os seus comentários paladinos. Ah, não vai brigar não, vamos resolver no jogo de xadrez. Isso aí vai pro inferno. Aí não é comentar, não. Você bota um cara que não aguenta o cuspe no, na briga e você quer que eu fale o quê? Só porque ele é cego, sacanagem. É, não, é o outro. O outro não aguenta o cuspe. Desafiador. É isso aí. Show de bola, vamos então, sem demlongas, para o nosso RPGcast. Não, peraí, tem mais uma coisinha. Tem mais uma coisa? Sim. Nós precisamos que vocês enviem. Não, nós precisamos não, né? Feio, né? Galera, se vocês quiserem se comunicar, então, diretamente com o RPGcast... Não tem aquela vinheta que fala isso? Isso, escutem essa vinheta. É. Você quer se comunicar? Aí, agora. Peraí, antes da vinheta, eu quero só dar um recado pros ouvintes. Então não escutem a vinheta, são pros ouvidos, ele vai dar o recado, depois vocês abrem os ouvidos. Queridos ouvintes, se o Killdragon não cortar isso na edição, só queria explicar por que o RPGcast atrasou. Killdragon formatou o computador dele e foi um trabalho que ele tá tudo de novo, então... Se atrasou, é culpa dele. Ah, não, mas na verdade não, senhor. Peraí. Eu fiz a edição do RPGcast 3 vezes. Foi culpa sua. Corta. Não, senhor. Porque as duas primeiras gravações saíram ruins. A terceira foi culpa minha mesmo. Na terceira ele formatou o computador com os arquivos. A gente teve que mandar os arquivos de novo e etc, etc. Então atrasou por culpa do Arthur e Paul. É isso aí. Sentem as poltronas. É, aumentem o volume, porque o RPGcast está chegando e seu coração vai bater mais forte, com toda a emoção. E olha a vinheta. Envie suas críticas e suas sugestões. Leremos seus e-mails enquanto matamos dragões. Anote o endereço, pois eu serei breve. rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br. Eu sou Randalx, membro de uma antiga falange de guerreiros treinados para a guerra, com habilidades de defesa e ataque em vários instrumentos de guerra, inclusive o meu cérebro. Eu sou Dark Wolf e eu finjo proteger as pessoas e gosto de contar histórias, por um bom ouro e um vinho também. Eu sou Killdragon, paladino da justiça e protetor dos portões do vale. Eu sou Almeida, o mestre, e a sorte está lançada. A história começa na cidade de Tolano. A cidade é o único assentamento humano densamente povoado no Vale de Rend. Todo o vale é cercado por altas montanhas cobertas com gelo, conhecidas como Glacia Mori, exceto por uma pequena abertura a sudoeste com menos de 1 km de abertura, por onde passa o rio Veritas, a única saída segura do vale. A cidade foi construída em um planalto semi-artificial e cercada por muralhas. Entretanto, a cidade vive em paz há mais de 20 gerações e as forças militares são basicamente para resolver conflitos civis internos. A cidade é cercada por fazendas e pequenos assentamentos em um raio de 3 km e depois por uma floresta, o Pacacuercum, que chega até as montanhas. Dentro da floresta existem algumas vilas, alguns assentamentos pequenos, mas também muito território inexplorado pelos tolanos. A cidade ela é bem urbanizada e ela possui as características básicas de uma cidade grande, como vendedores, mendigos, artistas de rua, tavernas, ruas pavimentadas, com pedras polidas e etc. Neste momento, andando perto do portão sul, está o paladino e membro da guarda, Killdragon. Você está andando fazendo a sua ronda, quando de repente vem em sua direção, não tão de repente porque ele andou alguns metros, vem em sua direção uma patrulha de guarda da cidade e eles te cumprimentam. Bom dia, Sr. Killdragon. Bom dia, patrulha de guardas. Então, o sargento que estava responsável por aquela patrulha... Senhor, o comandante Orlin chama no quartel. O comandante está me chamando no quartel? Sim, foi o que eu disse. Já estou indo. Ok, senhor. Ok, você vai indo tranquilamente pela rua, quando você ouve o barulho de um cara que está sentado meio que na rua, na sarjeta. Eu tenho trocado. Quem é isso? O senhor está bêbado? Não. Me parece bastante bêbado. O senhor tem trocado? Não tenho trocado. Eu trocado, pra comer as funções ali. Ah, o senhor deveria estar trabalhando, não pedindo. Eu não tenho trabalho aqui. Eu quero trocar. Nesse caso, eu estou olhando em volta pra ver se tem algum guarda próximo pra eu poder me livrar desse cara aí. Ah, não, a patrulha tá ainda perto de você. Então a patrulha olha pra você. Aí eu vou fazer um gesto com a mão pra alguém chegar próximo. Ok, então o sargento segue acompanhado dos outros patrulheiros. Sim, senhor. Sargento, por favor, este homem parece estar bêbado, está incomodando as pessoas aqui. Leve ele para algum lugar que ele possa ser tratado. Eu só quero trocar. Leve ele para algum lugar que ele possa ser tratado. Sim, senhor, vamos levá-lo. Eu quero trocar. Eu deixei o cara bêbado falando e tô seguindo. Enquanto isso, muda a cena pra taverna. Temos lá a apresentação dele, o Dark Wolf, nessa noite especial de apresentações e músicas e contos na taverna, o Ogro Suvaquinto. Agora é você, Daniel. Vamos continuar falando aqui, não é bonita, cara? Não, você, vai. Então, Dark Wolf vai cantando com a sua voz grave e sua harpa fina, enquanto Handel X, um soldado que é amigo de Dark Wolf, na verdade amigo de, digamos, guarda-costas, está ali comendo seu javali e tomando seu hidromel. Oh, esse javali tá uma beleza. Eu tenho só que aguentar esse Dark Wolf andando em toda a taverna que eu vou. Killdragon, você continua andando pela cidade, vê que a cidade está no seu dia normal, um pouco barulhenta, mas um dia normal. E você chega no quartel da cidade, para na entrada da sala do comandante Orlin. Killdragon se apresentando, senhor. Sim, tenente. O senhor pode esperar aqui um pouquinho? Acho que o comandante Orlin já vai atendê-la. Deixa o garoto entrar, sargento. Sim, senhor. Pode entrar. Entrei na sala. Killdragon se apresentando, senhor. Orlin está de costas para você, com as mãos nas costas. Ah, Killdragon, estava esperando por você. Bom, eu mandei chamar, então acredito que faz sentido estar esperando você. Vamos conversar, por favor, sente-se. Ele aponta para uma cadeira que fica em frente à mesa de trabalho dele. Ah, sim, tô sentado. Então ele vai e senta do outro lado da mesa. Killdragon, me diga, como anda as notícias na cidade? Eu andei observando, o povo hoje parece um pouco agitado. Estamos tendo festividades na cidade, é isso? Na verdade, não é bem festividade. É o que acontece quando você tem muitos peixes vindo do porto e os preços abaixo, todos estão querendo comprar de uma vez. E talvez isso justifique a balbúrdia. Mas, Killdragon, tenho algo mais importante pra você do que simplesmente ficar patrulhando a sua cidade. Chegou aqui uma carta pra mim da Ordem, pedindo que eu recomendasse alguns bons guerreiros para uma missão de extrema importância para a Ordem dos Paladinos. Diz aqui na carta que você deve ir até o templo Lacun, na montanha Theonas, e escoltar um garoto chamado Moros até o templo Domon Inoxi, ao norte da montanha Theona. Montanha Theonas? Sim, montanha Theona. O que esse garoto tem de tão importante? A carta veio com o selo oficial do Grão-Mestre. Eu acho que ele tem alguma importância relevante, mas não relevante o suficiente para que eu e você saibam. Entendido, senhor. A tarefa me foi dada, a tarefa será executada. Senhor, quando eu preciso sair? O mais rápido possível. Aliás, quando você sair daqui, leve esse documento para o sargento lá fora e ele vai te dar as provisões, deve te dar 40 moedas de ouro para custear a viagem e também vai te dar os mapas e documentos equipamentos necessários e o suprimento para a viagem. Além disso, você conhece algum outro guerreiro que você gostaria que acompanhasse você nessa viagem? Conheço sim um bom soldado, que é quem eu posso chamar. Ele deve estar nesse momento na taverna. Muito bem. Contanto que ele mantenha-se sóbrio durante a missão, pode chamá-lo. Você vai precisar de ajuda, eu acredito. Tem licença para sair? Sim, senhor. Dispensado. Obrigado, comandante Orly. À vontade. Vou lá com o tal sargento lá, o outro. Aí você chega no sargento e o sargento fala, que é? O sargento é o bêbado que tava na rua? Não. O sargento... que é? Sargento, o comandante Orly pediu para que me desse as previsões. As previsões não, né? Você tá mexendo com o cara de vidente aqui, ô. Comandante Orly me pediu que você me desse as provisões para a viagem. Ah, senhor. Ele, com aquela cara de mau gosto, pega algumas mochilas e dá pra você junto com três cavalos. Então eu vou pegar os três cavalos e as mochilas. Muito obrigado, sargento. Vai. O cara trabalha bêbado no posto, mano. Que diabo. Então eu vou levar os cavalos até a taverna. Enquanto isso, na taverna, Dark Wolf continua cantando. Cabeças de orcs iremos decapitar, e muito XP iremos ganhar. E por sorte, o Lorde aterrorizar, e algum ouro poder saquear. Agora as pessoas te aplaudem na taverna, ouvindo. E de repente vocês começam a ver que começa a ter uma discussão dentro da taverna. Começa a ter empurra-empurra e pessoas falando alto. Bem, eu acho que a música empolgou demais o pessoal. Randall, ajude a acalmar esse pessoal. Vocês percebem que uma das pessoas que tá causando o problema é o meio orc. E ele ficou ofendido quando você começou a cantar decapitar cabeças de orc. Ah, então, né. Randall, preciso de uma ajuda aqui, cara. Eu não falo nada, eu tô com meu machado na mão. Vou meter machadada no meio orc. Ele ainda não tá indo em direção ao Dark Wolf. Ele tá brigando com as outras pessoas na taverna. Eles começam a levantar as mesas e começam a dar murros e socos e tacar já a cerveja um no outro. Antes rola o D20. Putz, 6. Antes que você perceba qualquer coisa, você levou um copo de cerveja na sua nuca e ele se quebrou e a cerveja tá por todo o seu corpo. Oh, maldito, estragou uma porcaria de cerveja, cara. Quem fez esse sacrilégio? Vou virar pra ver quem fez isso. Vou virar a purpurina. E você vê um cara uns 5 centímetros só menor que você, mas bem atarracudo, bem barrigudo e com braços aparentemente bem fortes. Por que você fez isso? E ele te dá um morro no estômago. Ah, tô nem aí, vou tentar derrubar ele. Ok, rola D20. 13. Você conseguiu deixar ele desestabilizado, ele tropeçou pra trás e escorregou no vômito de alguém que tava atrás dele. Ele está agora deitado no vômito. Enquanto isso, Dark Wolf, você olha em volta, não só pro seu amigo Randall Egg, mas você olha que a taverna inteira parece um campo de briga. Todos estão brigando, até o taverneiro está brigando. Vendo essa cena, eu já me foco na saída da taverna e vou de uma forma mais pelos cantos, uma forma furtiva, tentar sair da taverna. Ok, então rola o D20. Tirei 5. Ok, na hora que você vai descendo, você leva uma cadeirada no peito. Não, cara, isso é quase um crítico pra mim, mano. Não fala um negócio disso não, cara. Você tomou 4 de dano. Beleza, caio, acontece alguma coisa do tipo ou não? Não, não, você está arfando e você está com menos 2. Beleza. Próximo ataque. Eu continuo tentando chegar na saída, assim mesmo. Beleza, rola o D20, está com menos 2. 11. Tropeçou um pouco na cerveja, mas você conseguiu se segurar na parede e você conseguiu alcançar a porta. Beleza, eu saio da taverna, né, me limpo das marcas da cadeira e saio andando pela cidade. Agora volta pro Randall X. Você está olhando pro cara que está derrubado pelo vômito de alguma outra pessoa, ou talvez dele mesmo. Dark Wolf, cadê você? Você vê que ele já saiu da taverna. Vou atrás dele. Fala D20. Oi, caramba, esse programa tá picado hoje, tá? Na hora que você vira pra olhar pra porta, o cara que tava deitado, ele te dá uma chave de perna e ele te derruba. Você toma 2 de dano. Cara, como que foi que eu caí? Como que eu tô? Você caiu de lado. Você só não quebrou a sua clavícula porque a ombreira te protegeu. Tá, então eu vou pegar a perna dele assim mesmo e vou tentar dar uma chave pra arrancar o joelho dele. Ok, rola o D20. 16. Ok, você vira sua perna travada com a dele e você só ouve um tac nos dois joelhos dele. Pensei muito bem a próxima vez que derrubar cerveja em um cavaleiro. Agora o próximo que eu vou quebrar a perna vai ser aquele bardo que tá aprendendo a sair sem o seu protetor. Rola 14. você viu pessoas tentando te atacar, mas você conseguiu desviar sem nenhum problema. Uma tentou bater com uma garrafa de cerveja na sua cabeça, mas antes dele chegar, o outro atingiu ele por trás e você conseguiu sair da taverna. Cadê você, Dark Wolf? Você vê ele lá embaixo na rua já. Seu bardo tranquilo, eu sabia que você fugia, né, na hora da luta. Ah, vou correr atrás dele. Vou dar um tapa na cara dele. Peraí, por trás? Você vai dar um tapa na cara dele por trás? Tapa de amigos, dá uma nuca dele. Eu sou o bardo, franguinha. Você me deixou sem nem avisar pra onde ia. Foi mal, mas a coisa ficou feia lá e você sabe. Não tem culpa se vocês não gostam de uma boa música. Toda vez que você começa a cantar, dá essa merda toda. Mas o ouro tá aqui, jogando pro alto, aquelas faquinhas cheias de moedas de ouro. Tá, eu vou querer um pouco por te defender dessa. Beleza, eu dou duas moedas de ouro pra ele. Então, duas moedas de ouro para Randall X. Enquanto isso, Arthur, você está indo na direção da taverna e vê os dois ali trocando as moedas de ouro. Randall, quanto tempo, amigo? Olá, cavaleiro, como você está? Aqui o Dragon. Eu vim buscar você para uma missão. Nós estamos sendo requisitados, é importantíssimo. Oh, requisitado, isso significa exatamente o quê? Significa que nós temos uma missão dada diretamente pelo comandante Orlen. Uma missão, você disse? Ele me requisitou o melhor homem que eu tivesse para poder ir junto comigo. Tudo bem, Kill Dragon, valeu pela parte que me toca, mas você me conhece, eu tô falando que a gente vai ganhar com isso. Essa missão, ela veio diretamente da Ordem dos Paladinos. Então, provavelmente, nós vamos ganhar alguma coisa. Mas não venha por esse motivo. Estou contando com a sua ajuda e sua amizade. Tamo junto, guerreiro. Aqui está o seu cavalo. Eu tenho um terceiro cavalo, Dark Wolf. Acho que nós vamos precisar de alguma boa música durante o caminho. Opa, com certeza. Então eu vou procurar outro bardo. Brincadeira, brincadeira. Ó, o primeiro... Eu aqui a rédea do seu cavalo. Então, vocês ouvem o barulho do sino da cidade, que ninguém ouve há 20 gerações. Isso não é um bom sinal. Prepare sua harpa, bardo. Você vai falar muito dessa noite. Uma grande história está para ser contada aqui. Eu ainda estou em cima do cavalo, observando o movimento das pessoas. Como que tá? O que está acontecendo na cidade? Ok, você vê que os guardas estão correndo em direção à muralha oeste. Tá, eu vou a cavalo até lá. Eu vou seguir o Dragon. Eu vou acompanhar o Randall, né? Vocês vão indo em direção à muralha oeste. E antes de vocês chegarem, quando vocês já conseguem ver a muralha, a visão que vocês têm é única. Uma nuvem de gafanhotos voou por sobre a muralha e começou a desarticular todas as defesas e começou a comer os soldados que estavam em cima da muralha. Oh, não. Essa sim é a cela mais feia que eu já vi na minha vida. Que pandemônio é esse? Vocês ouvem o barulho do portão estourando, gritos de trolls. Preparem suas armas, temos um troll aqui. Vamos ao encontro da besta. Então, vocês veem que, vindo da rua, o que parece ser um mar de orcs vindo e tomando as ruas da cidade. A defesa da muralha já foi completamente desarticulada. O que é aquilo? Olha a quantidade de orcs, nunca vi tantos. Eles estão matando mulheres, crianças e homens, tudo que eles veem pela frente. Ah, malditos, estão matando mulheres e as crianças. O Dragon não vai dar nós dois contra todo esse exército de orcs, o que a gente vai fazer? Nós somos três. Sim, nós somos três. Embora não pareça. Desde quando você é de fugir de batalhas, Randall? Prepare o seu machado. Vamos ao encontro dessas feras. Vocês estão numa rua. Essa rua, ela é uma descida. No final dessa rua, você tem algumas casas. E depois das casas, a muralha. Os orcs já tomaram toda aquela parte das casas e estão começando a subir a rua. E matando tudo que vem pela frente. Rola o D20 aí pra contar os orcs. 11. Ok, vocês conseguem contar aproximadamente 400 orcs que já entraram na rua. Nós temos a mínima chance contra 400 orcs? Então, eu ia dizendo, eu acho melhor melhor a gente achar uma estratégia. O que tem naquela rua? Só casas e alguns comércios. Tem alguma carroça, algo próximo? Não é perto do mercado. O mercado é do lado norte. Eles estão vindo na nossa direção, no caso? Não, eles estão subindo a rua, matando tudo que tem pela frente. Eu acho que eu tive uma ideia. Fiquem parados. Vou tentar usar magia de invisibilidade nós três. Ok, rola D20. 19. Beleza, você conseguiu deixar vocês três invisíveis. Beleza, agora a gente vai sair matando geral. Não, melhor. Não, você perde visibilidade quando você ataca. Ah, é? E mesmo que não perdesse, alguém iria ver alguma aberração desses matando que sumiram no meio da batalha. Você viu essa ideia? Isso vai só nos dar uma proteção caso eles alcancem a gente. Mas a gente precisa armar um lugar pra ficar seguro. Eles já estão a mais ou menos 150 metros de vocês. Precisaremos esconder algum bueiro, alguma casa, algum buraco, algum que já sei. Cornegada! Tá, estamos correndo. correndo na direção oposta. Chegaram no centro da cidade, que era uma das avenidas principais. Chegaram perto da entrada do mercado. Amigos, a via mais próxima que nós podemos chegar e é a mais segura é perto do Rio Veritas. Devemos seguir pra lá. Só tem um problema. É. Então, o Rio Veritas fica a sudoeste e o que foi invadido foi o portão oeste. Que Dragon, seria a morte atravessar esse rio de York. Precisaremos ir pra subir a rua o máximo que a gente conseguir. Mas eles não vieram do rio, o Rio Veritas tá a sudoeste. Não, mas se o rio tá do outro lado da cidade e a gente for até ele, a gente vai ter que passar pelo exército. Então nós também podemos tomar o rumo para tentar chegar até a floresta de Opacaquerton. Sim, vamos subir. Vamos continuar o nosso curso e ver até onde o Dark Wolf vai dar. O quê? Como é que aonde é? Onde o Dark Wolf vai dar? É. Levou um personagem pra pejorativo o negócio aí. Então, por enquanto, eles estão parados no centro da cidade. Não, estamos subindo. Vamos subir a rua, vamos acompanhar os orcs, vamos em direção aonde eles estão indo, só que pela frente. Peraí, se a gente tá indo pela frente dos orcs, como que a gente vai adivinhar em que direção estão indo? É fácil, vamos andando pra frente enquanto eles não nos veem, eles não vão perceber nada. Vamos andando pra frente, eles vão matar todo mundo, menos a gente. Vamos manter uma distância deles. Então vocês vão andar assim, relativamente pertinho deles? Não, não, sem chance. Não, não, não, vamos tipo uns 50 metros, 100 metros. Vocês percebem que os orcs, eles começam a passar por vocês, eles alcançam vocês e já espalharam pra todos os lados da cidade. É, aquela ideia do Randall tá furada. Não tem como a gente saber pra que lado eles estão. Parece que eles estão só fazendo uma bagunça generalizada aqui. É só pilhar e destruir que eles estão fazendo. Soldados, a maioria deles está morta. Olha, a gente precisa se apressar logo. Eu não sei quanto tempo a magia vai durar ainda não. Vamos seguir pelo quartel general. É, que o Dragon, rola o D20. Oi. Um pouco antes de chegar no quartel, você começa a ver fumaça saindo dele. Eita, parece que o quartel general não vai ser uma boa. Por onde nós podemos seguir então? Dark Wolf, você começa a perceber que o feitiço começou a falhar. Pessoal, estamos começando a ficar com um problema aqui. Vejamos. Vamos pegar as ruas do mercado, então. Ainda dá, mas vocês não tem que correr. Vamos correndo. Arrebenta com os cavalos aí, vambora. Não corre, porque a gente precisa. Esse grito do barco. Eu não vou tirar isso, não. Vamos em direção à floresta, vamos sair antes que o feitiço acabe. Vocês estão cavalgando, passam por algumas fileiras, vocês começam a meio que piscar, aparecendo e desaparecendo, e os orcs começam a perceber para onde vocês estão indo. Vocês entram pelas ruas, passam por algumas ruas meio estreitas, e saem no mercado que fica perto do portão norte. E aí o feitiço acaba. E o portão norte tá como? Vocês conseguem contar mais ou menos 12 guardas, que eles estão juntando pessoas e tentando evacuar pelo portão. Randall, Darkwolf, vou tentar ajudar os guardas a evacuar as pessoas pelo portão. Ei, você? Eu já olho diretamente pra evitar esse barulho. Você vê um homem magrelo, meio esfarrapado. Não, não você! Os de armadura! Ei, vocês de armadura! Ah. O que quer com a gente? Eu sei uma saída segura, mas eu preciso de ajuda pra chegar lá. Se fosse tão segura, você não precisaria de ajuda, não? Que saída pode ser mais segura do que o portão que estamos vendo aqui à nossa frente? É uma saída dos esgotos que dá direto na floresta. É perigoso eles interceptarem a caravana saindo do portão. Um número muito grande de pessoas. Preciso de alguém pra me ajudar a abrir a saída. Randall, meu dever é defender a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu não tenho motivos pra largar a caravana e defender apenas esse homem. Tem sim. Você tem uma missão pra cumprir. Independente se a cidade tá acabando ou não, te deram uma missão. Se manter seguro é parte dessa missão. Vamos deixar aquelas mulheres e crianças? O sábio lembra da guarda. Missão dada é missão cumprida. Vamos pela paz dos gostos com esse cara. Mas esse cara também não faz parte da nossa missão? Ah, eu sei, mas se ele diz que tem uma saída segura, é o mais sensato a fazer. Tá indo dessa missão. Vai ver que essa sua missão não tem a ver com esse ataque de orcs aqui. Se foi a própria guarda de paladinos que nos mandaram. Aí eu vou descer do cavalo. Tô com o cavalo, tô indo em direção ao cara. Suba no cavalo. Ele fica olhando meio travado assim pra você. Então eu vou pegar ele pelo colarinho e vou botar em cima do cavalo. Ok, você conseguiu colocar ele em cima do cavalo. Aí eu pego ele e olho bem no olho dele. Nós estamos te seguindo, eu estou abandonando aquelas mulheres e crianças por sua causa. Se tentar nos enganar... Vamos, vamos! E ele aponta pra uma direção... Por ali! Aí eu tô levando, eu vou correr na frente do cavalo, mas eu tô levando o cavalo. Ele começa a apontar caminhos que vão por entre casas de um bairro não muito seguro da cidade, mas vocês percebem que o bairro está vazio. Na verdade, cara, peraí, deixa eu retirar uma coisa que eu disse. Vou montar no cavalo, né? Por que que eu tô levando o cavalo? Isso é que é ser paladino, né, cara? O cara abriu mão do cavalo pra dar pro cara. Fala sério. É. Então, na metade do caminho, você decide subir e ficar abraçando o garoto por trás. O cavalo, ele tá começando a reclamar do peso. Não, pô, é o meu cavalo. O cavalo tem que me aguentar. Mas duas pessoas já... Ele vai guiando vocês pelas vielas e por uma espécie de favela que tem na cidade. Mas vocês percebem que a favela está vazia. O cara tá levando a gente pro Morro do Dendê, mano. Vamos voltar aí. Vamos voltar que tá complicado aí. É logo virando aquela esquina ali, vamos sair numa rua que vai sair na abertura. E quando vocês viram, os cavalos relincham e vocês caem dos cavalos. De novo? De novo? Porque você já caiu hoje do cavalo? Não, já caí, né? Aquela na taverna, tomei a cadeirada lá. E aí, quando vocês se levantam, vocês percebem o que aterrorizou os cavalos, que aliás já fugiram. Ah, meu cavalo não foge. Como assim? Você pegou um cavalo da guarda, você não pegou o seu cavalo. Ah, não era o meu cavalo. Por que eu não peguei o meu cavalo? Porque você falou com o sargento, você não pegou o seu. Puta, eu sou um idiota. Ok, os cavalos já fugiram. E vocês percebem um troll de três cabeças mastigando o que parecia ser um pedaço de tronco de humano. O rapaz, ele urinou em si mesmo. Meu Deus, que vergonha. E ele começa a recuar e ficar com os glúteos grudados na parede de uma casa oposta à rua. Não se preocupe, meu jovem. Eu irei salvar você. Randall, vamos matar esse troll. Esse bardo é um piadista também. Ele virou uma das cabeças pra você e soltou um urro. Depois ele se virou, ainda carregando um pedaço de pessoa que ele estava comendo, ele está indo na direção de você. E aí, uma das cabeças fala, e cada uma das cabeças completa a frase no idioma deles. Meu plano é muito simples. Machadada na cabeça, espadada na nuca, quebra o joelho, faz ele sangrar. Então nós temos que procurar algum outro guerreiro, porque ninguém usa espada aqui. Ele está a 10 metros de vocês. É o seguinte, Abner, eu vou começar a tocar... É uma marreta gigante, meu filho, de duas mãos. Vou começar a tocar a harpa e tentar lançar uma magia para ofuscar. Ok, rola D20. 16. Ok, a música começou a doer. Peraí, a música começou a doer? É, a cabeça dele. Tipo, a música causou dor neles. E como eles não conseguiram tampar os seis ouvidos, porque eles só tinham duas mãos e seis ouvidos, né? Eles começaram a urrar de dor e eles estão meio desorientados. O próximo ataque contra ele tem mais dois. Tem um plano que o Dragon... Eu vou jogar o machado no meio do peito dele, girando assim mesmo. Ok, rola D20. 17. Colocou mais dois? Não. Então é 19. Você jogou o machado e ele acertou bem em cima de uma das coisas que seria equivalente a um mamilo de troll. E deu um piercing pro troll. E o machado ficou pendurado e os três cabeças soltaram um ao mesmo tempo. Só pra isso, Dragon, acerta sua marreta no meu machado. Faça o cravar no peito dele. E é isso que eu vou fazer. Vou jogar minha marreta que tem propriedade de voltar pra mão em cima do machado dele. Ok, fala D20. Tem mais dois, né? Não, não, porque você tá tentando fazer um ataque de perícia extremo. Você tá tentando acertar muito num alvo pequeno. Então toma ali 12 na testa. Ok, você jogou o seu machado, mas parece que ele não teve força suficiente. Não, é uma marreta. Você jogou sua marreta, parece que ele não teve força suficiente. Deu uma batidinha, mas caiu no chão logo e não causou nenhum dano no troll. E agora ele está furioso. Então ele pega o machado que está nas mamicas dele, puxa de uma vez... E agora ele vai atacar em vocês. Ele vai atacar o Daniel Darkwolf. Por que eu, cara? Porque foi o que saiu no dado. Pô. Vocês estão alinhados, juntinhos, então foi no dado. Então ele pegou o machado e tacou na sua direção. E ele acertou a sua coxa. Ah, maldito! Você tomou 9 de dano. Se for acertar a coxa do Darkwolf, vai partir a coxa do cara, mano. Não, o machado entrou fundo. Aliás, você também está caído no chão. Quem tá caído? O Darkwolf. Ah, tá. Ele sangrando. Tá, ele tá fazendo igual o Ace Ventura, né? Tá olhando pro machado. Eu vou tentar arrancar ele de forma que não aumente ainda mais o ferimento que tá ali. Ok. Não mexa nesse machado. Não faça isso. Não, seu bardo estúpido, o que você vai fazer? Você vai ter uma hemorragia aqui no meio de estúpido, todo mundo. Vocês que declararam a Olimpíada de arremesso de armas. Ei. Não. Eu vou tentar tirar o machado e fazer a cura, né? Tentar usar minhas propriedades de cura de paladino. Se ele tentar arrancar o machado, ele vai acabar de dilacerar a perna. Ok, então Daniel fica parado e você vai tentar. Rola o D20. Rolei 10. Ok, você conseguiu tirar o machado, mas você conseguiu curar 5 hit points dele. Mas ele tá com dano contínuo de 2 por turno. Certo, agora o Randolph tem que se virar lá com o bicho lá, porque eu tô fazendo a cura no Dark. Eu vou sair correndo, né? Nisso que ele jogou o machado dele, eu vou sair correndo e vou dar uma voadora no joelho dele. Então, rola o D20. 10. Você saiu correndo e você foi com os dois pés em cima do joelho dele. Mas um troll é um pouquinho mais forte do que você pensava. E você simplesmente caiu no chão e deu um pequeno torção na clavícula. Você tomou 3 de dano. A próxima vez eu tento acertar o saco. Agora é a vez dele. Ele olhou pra você que tá logo embaixo dele. Ele vai te atacar ali. E ele consegue. Ele pisa em cima do seu peito. A sua armadura impede que ele te esmague completamente. Você tomou 5 de dano e a sua armadura está amassada. Bom, espero que isso sirva pra vocês conseguirem atacá-lo agora. Eu vou agarrar a perna dele, vou ficar agarrado na perna dele. Olha, agarrado na perna do bicho. Isso aí dá uma ilustração legal, hein? Dá uma ilustração legal, cara. Tudo bem na perna dele. Vou ficar lá, atrapalhando ele. Você consegue ofuscá-lo? Pera aí, então agora volta o turno pra vocês. Dan, você toma 2 de dano da ferida ainda. E agora é a sua vez. É o seguinte, o machado do Randall tá em mim, né? É, ele tirou, tá do lado, ele tá cheio de sangue machado. E você tá com a perna amarrada com o curativo que o Dragon fez. É, eu tô fazendo cura em você. Você tá fazendo cura em mim? E o Randall, como é que tá? Tá grudado na perna do... O Randall tá grudado na perna do... No caso, eu tô deitado ainda, né? Porque tá pressionando a cura de mim. Ah, deitado mesmo, vou começar a tocar arco e tentar disparar uma flecha de fogo em uma das cabeças do troll. Você tá com menos 3, qual o D20? 17. Pô, eu tinha tirado 20, cara. Fazer o quê, né? Então, beleza. Você atirou a flecha e a flecha passou zunindo e abriu um talo numa dos crânios, do crânio esquerdo do troll, mas como ficou o cérebro à mostra, ele teve traumatismo craniano naquela cabeça. Então aquela cabeça morreu. Aquela cabeça morreu. Aquela cabeça. Muito bom. Toma essa, troll. Faltam 2. Consigo fazer as 2 ações? Chamar o martelo e atacar? Chamar o martelo é uma ação de movimento, então se você chamar o martelo, você vai ter que ficar onde você tá. Eu vou ter que ficar onde eu tô. É. Tá, então, mas aí eu consigo atacar. Se você for jogar ele de novo, sim. Sim, é o que eu vou fazer. Ataca ele, porque na hora que você atacar, eu vou ficar me mexendo, assim. Vai ficar se mexendo? Vou perturbar o carro. Chamei a marreta pra mão. Ok. Eu sou o Thor, cara. Tô com uma marreta. Chamei a marreta pra mão e vou lançar a marreta em direção a uma outra cabeça que não seja essa que foi dilacerada. Rola o D20. Rolando 5, porra. Você tacou a sua marreta e ela fez uma trajetória linda em direção à cabeça que já estava morta. Ele simplesmente terminou de amassar aquela cabeça que estava meio caída. Não consegui ver direito, tô curando a perna dele. Fiz meio de costas, assim, só joguei com a mão. Agora, o troll está furioso pelo mando das cabeças que ele perdeu. Essa cabeça está meio capenga, meio que saindo pelo ombro dele. E aí ele resolve pegar o ser importuno que está grudado na perna dele. Ok, rolando. E, Randall, rola o D20. 2. Pois é. Você que estava grudado na perna dele, ele pegou você com uma mão, ele te ergueu e te tacou no chão. Você tomou 6 de dano. Caramba. E você está caído de bruços. O que tem perto de mim? Quantos metros de ar? Ah, eu tô caído. Eu levanto a cabeça assim e vejo o que tá na minha frente. O que tem? Tem uma carroça de feno a mais ou menos uns 7 metros depois do troll. O resto é basicamente casas meio de madeira mal feita. Ah, vou correr pra carroça. Sim, mas isso só no próximo turno, que você tá caído. Beleza, eu levanto e vou tentar correr. Com relação à minha cura, como é que tá aí o... Ele não gastou ação pra curar, então você tomou mais 2 de dano. Ele gastou ação dele pra atacar o bicho. Você tá com 13 hit points. É o seguinte, tem alguma coisa que eu consigo fazer pra tentar parar esse sangramento, eu mesmo? Você pode usar sua arma pra fazer um feitiço pra dar bônus pro Killdragon pra te curar. Pra me curar? Então eu, no caso, vou fazer isso aí. Sim, beleza. Você não precisa rolar dado pra isso, porque você gasta sessão pra isso. Killdragon, você tá com bônus de mais 4 se você quiser curar ele. Tá, vou tentar curar ele. Ok, rola com mais 4. 12. Ok, você conseguiu tirar o ongoing dele, curar só 2. Tá, melhor que nada. Agora eu vou me voltar pro lado do monstro. Então você tá com 15 hit points agora. Beleza. E a Lê, você tomou 6, depois tomou 5, né? Você tá com 21. 21 é um bom número. O troll, agora, ele vê você no chão, ele vai tentar te chutar. Sim, sim. Vou tentar aproveitar que eu percebi que ele tá querendo me chutar. Porque se ele estiver tentando me chutar, eu vou tentar aproveitar, assim, o embalo e fazer uma acrobacia em direção à carroça. Ele tá te chutando na direção oposta da carroça. Ah, então não dá não. Então, vou tentar desviar, né? Tá no chão. Vai ter que ter sorte agora. Vou rolar. Não, pior que não, eu que rolo. Ele não tá com equilíbrio perfeito, porque ele tá sem uma das cabeças que ele costumava usar. Então ele foi chutar, ele deu uma tropeçada, ele foi pro lado, ele foi escorar em uma das casas de madeira e o braço dele entrou na casa de madeira e ele tá com o braço preso. Ah, porque eu não tenho nenhuma faquinha aqui perto. Então, vou na direção da carroça, eu levanto e vou na direção da carroça. Essa foi sua ação, Dark Wolf. Beleza, eu vejo que o Troll tá com o braço lá preso. Randall, corta aquela porcaria daquele braço e joga o machado pra ele. Agora o Randall vai esperar a vez dele, Kill Dragon. Da onde eu tô, eu consigo correr e pular em cima dele com os dois pés? Consegue, tem espaço pra isso. Então é isso que eu vou fazer. Ok, beleza, rola o D20. Com mais 3, porque ele tá preso. 17. Você sai correndo e você bate com os dois pés na barriga do Troll e ele se solta com isso. E ele vai bem pra trás. Ele vai pra trás? Você deve pegar a sua marreta que tá perto. Isso, então eu tô pegando minha marreta que tá perto. Sim, eu estou em pé, né? Sim, você tá em pé. Tá, que bem que agora... estilo golpe de luta livre, né? Então bate e volta. Agora é a vez dele. Futs! Ok. Quando ele puxou o negócio, ele viu que o que tava travando ele era uma cabeça de alça empalhada. Por que tinha isso no barraco na favela? Não me pergunte. Eu só sou o mestre. Então, e essa cabeça de alça tava na mão dele. Ele pegou essa cabeça de alça, ele tirou da mão dele e tacou em você. E ele acertou. E tirou quanto? Ele te deu 4 de dano. Então, como é que tá a situação? Eu tô entre ele, o Daniel, e o Randall tá de lado, é isso? O Randall tá atrás. Ele tá na carroça. Então, na verdade, o Randall tá atrás do... Aham. Uhum. Beleza. Beleza, Randall, você. Eu cheguei perto da carroça. Aham. Uhum. O Dark Wolf jogou um machado pra você, então você tá com ele. Minha ideia é pegar a carroça, sair correndo em direção a ela pra as costas do Troll, pra que ele caia dentro da carroça. Vai ter que levar a carroça. Isso. Faz o teste de força aí. 14. Então, você pega a carroça pelo lugar onde você os arreios do cavalo, você vai levando ela pra trás do Troll, Dark Wolf. Vou correndo que nem maluco, né? Que diabo esse cavaleiro tá fazendo? Como assim, que diabo, cara? Eu te joguei um machado, né? Você sair correndo com a carroça direto a ele. Eu vou, tipo, lançar a partir dos acordes da harpa, como se fosse uma onda de vento, mas pra baixo, na intenção de fazer o Troll cair. Mas eu tô na sua frente, meu querido, por isso que eu perguntei. Você tá na minha frente? Tô entre você e o Orc. Ele vai ser atingido Troll, também, ah, né? Ah, você tá entre lá... A situação é a seguinte, ó, eu tô entre você e o Troll, e o Ale tá vindo atrás do Troll com uma carroça. Certo, então eu vou tomar uma posição que me ponha mais ou menos frente ao Troll, pra que quando passa isso, o Troll tente cair na direção da carroça. Então, você usa a sua ação de movimento, e usa a sua ação, agora você pode usar a sua ação de ataque pra... Rola o D20? Sim. 13. Você soltou a sua magia em direção a ele, e realmente ele sentiu o vento, mas o vento não foi forte o suficiente pra derrubar ele na carroça. Entendi. Kill Dragon. Bom, o bicho tá olhando pra mim, eu tô de frente com ele, né? Já com a marreta na mão. Sim. O que eu posso fazer é aproveitar que ele teve esse solavanco um pouco mais pra trás e tentar dar mais uma pancada pra ele cair, né? Ok, rola o D20. 6. Nossa senhora. Bom, você foi pegar a sua marreta pra bater nele, ele simplesmente parou o seu golpe com a mão. Que legal. Depois ele aproveitou que você tava segurando a marreta e ele te girou e te derrubou no chão, como um brinquedo. Você tomou 3 de dano. Agora é ele que vai atacar. Ok, ele viu que você está caindo no chão, então ele vai tentar dar um chute nas costelas. Ah, que legal. E na hora que ele vai dar o chute nas costelas, ele acaba chutando aquela cabeça de alce que ele tinha pego. Sente uma dor no pé aguda, solta um grito pelas duas cabeças que restam e ele cai de costas na carroça. Caramba! Essa... A aventura dos guerreiros do vale e o Troll atrapalhando. E o Troll atrapalhando. Randall? Ele caiu na carroça? Sim. Porque ele caiu na carroça, eu já vou pegar o machado e vou cravar assim no meio do peito dele de novo. Hora da vingança, seu Troll maldito. Rola o D20. 12. Com mais 3, então 15. Você pegou o machado, você mirou no peito, mas por algum motivo qualquer, você acertou no ombro dele, mas conseguiu dar dano nele. E você viu que ele deu um urro. Ele tá meio desajeitado tentando levantar da carroça, mas ainda não conseguiu. Isso aí, Randall, na próxima briga você vai no oculista antes. Dan, sua vez. Eu vou, vejo que o machado do Randall tá preso nele. Eu vou, tipo, tentar começar a esquentar o metal do machado dele pra ferir mais ainda o Troll. Ok, rola o D20 com isso e com mais 3. Deu 22. É bem sucedido. E você percebe, só a parte da lâmina começa a ficar vermelha, como se estivesse em brasa, acabado de sair de uma fornalha. E começa a borbulhar a pele do Troll em volta da ferida. Aí, agora sim, ó. Bom, ele tá deitado. Eu estou em pé já, né? Sim. Já estou em pé, tentando imaginar a situação aqui. Se eu tentar dar uma porrada nele agora, provavelmente eu vou acertar as partes íntimas do cara. Seria uma porra. O cara tá deitado. A questão é, as partes íntimas desse troll ficam no lugar das partes íntimas de um humano? Sim, mas provavelmente se eu der uma porrada agora, provavelmente eu acertaria onde ficariam as partes íntimas de um humano. Ok. Então vamos lá. Ó, rola o D20 com mais 5 agora. Porra, quer esmagar os grãos do maluco, mano? Toma ele 23. O troll nunca mais vai ter filho. Então, você pega a sua marreta, dá um pulo e você cai em cima, bate nele em cima da carroça. A carroça desmonta embaixo de vocês. E também o que vocês desmontam são alguma estrutura reprodutiva que haveria ali, similar ao de um humano. E você vê que aquela região foi estraçalhada, completamente esmagada pelo martelo. Você tá um pouquinho desorientado porque você caiu da carroça, mas nada sério. E o troll gritou e ele deu uma inclinadinha, gritando de dor. Inclinadinha? É, inclinadinha porque ele tá com machado. Ele tá com machado. O bicho levou uma marretada nos bagos. Arrebentou os bagos com o rapaz. É que ele não inclinou mais porque ele não consegue por causa do machado que tá preso no ombro dele. Esse troll é macho, esse cara. Esse é macho. Ele devia ter entrado em coma automático, cara. Esse é Dothraki, né? Caraca, cara. Esse troll é Dothraki. Ok. E aí? Tá lá, eu caído e o bicho inclinado. Ele perde o turno dele porque ele tá uivando de dor, ele tá desorientado pela dor. Handle. Ah, Darklock, o que você fez? Como que eu vou pegar o meu machado agora? É simples, com a mão. Com a mão. Mas não tá quente essa porcaria? Não, tá quente a lâmina. Ah, então não vou tirar a lâmina dele. Eu vou simplesmente segurar o cabo dela e vou girar com toda a força que eu tiver. Se você tirar, você vai tirar dele. Não, eu vou girar de lado, não tá cravado. Ah, sim, vou tá. Girar pra abrir a ferida. Ok, rola o D20 com mais 7. 16. Com mais 7? Não, 7 deu 23. Você girou e ele deu um último uivo de dor quando ele desvaneceu. Vai, Abner, cadê o uivo de dor? Não, senhor. Sem os bagos, ele tem que... Sem os bagos. E ele desvaneceu e aparentemente morreu. Isso foi pela minha armadura, seu troll maldito. A próxima vez que quebrar minha armadura, eu vou quebrar com as suas três cabeças. Ô, Randall, trollaram sua armadura, né? Ok, então a cena é: vocês veem aquele rapaz que estava guiando um caminho pra vocês. Ele está contra a parede, ele está todo urinado por ele mesmo. E um troll morto sobre um resto de carroça. Bom, eu vou. Onde está o meu martelo? Onde está a minha marreta? Sua marreta? Tá na sua mão. Tá na minha mão, então estou guardando minha marreta, estou me arrumando, né? E vou em direção ao cara mijado. Você vai em direção ao cara mijado e ele está lá, com medo, travado. Eu aponto bem o dedo na cara dele, olho bem nos olhos dele. Você não vai andar no meu cavalo. Você percebe que ele está catatônico. Onde nós devemos ir agora? Então, ele tá catatônico, tá travado. Tá catatônico? Sim. O que, que a gente faz com um cara catatônico, galera? Não sei, normalmente é eu que fico catatônico, então... Darkwolf, você tem alguma magia pra isso? Alguém tem uma cachaça aí? Sei lá, talvez se a gente fizer um corte nele, sangria sempre faz bem. É uma forma. Eu como paladino, eu tenho como fazer alguma coisa? Alguma coisa no catatônico? Você como paladino intimidou ele, cara. Você pode tentar dar uma cura normal dele e ver se ajuda. Tá, então eu estou lá com a mãozinha espalmada, D20, tentando curar o mardito. D20. Eu rolo 9. Você percebe que ele começa a espumar pela boca. Tô matando o cara, mano. Ah, eu começo. Vamos parar com. Vamos tentar salvar esse cara aí. Ele tem a nossa passagem de salvação daqui. Eu vou. Não sou paladino, não. É, você tem que trocar de profissão. É o seguinte, usa seus poderes divinos aí que eu vou usar minha magia pra ajudar você. No caso, eu vou auxiliar ele, que nem eu fiz quando eu tava com minha perna machucada. Vou tentar parar isso aí. Ok, você deu mais 4 de bônus pra ele. Rola o D20, com mais 4. 11. 11. Então não adiantou muita coisa, não. Que coisa. Nossa, cara. Você percebe que ele continua espumando pela boca e ele começou a se defecar. Ah. Ele começou a entrar num estado de parecer com epilepsia e ele caiu no chão. Agora ele não vai andar no meu cavalo mesmo. Você não tem mais cavalo. Não, os que saíram correndo foram os do sargento. Ah. Os seus estavam no quartel? Não, o meu ele está no lugar onde ele tem que estar. No quartel. Foi de quando eu assobi, ele vem. Então, ele estava no quartel, né? Ele está naqueles lugares mágicos que os caras subiam, eles aparecem no dali. Que nem no World of Warcraft, ele estava no quartel, né? Admito. É, sinto muito. Eu vou ter que arrumar um cavalo novo. É. O meu está guardado na mochila. Ele tá no atalho. É Ctrl 1, cara. Ok, e então? Então, como o cara tá cagado, eu não sei mais o que eu vou fazer com o cara. Vou fazer alguma coisa, tem que dar um jeito de parar essa coisa. Você que viu tá que a cura de paladino não funcionou nele. Randall, o que a gente pode fazer com ele? Eu vou tentar lançar, não sei se com a minha magia eu consigo lançar uma cura. Tá boa. Eu vou pegar meu machado e fazer um leve corte assim no ombro dele pra ver se ele sente dor. Pronto, virou cotoco. Você encosta o machado, ele abre uma ferida no braço dele e ele começa a parar de convulsionar. Ah, igual a mulher de malandro, é assim. Olha. Eu acho que se eu tirar o ombro, então vai ser muito melhor. Reynolds, dá-lhe uma machadada no ombro dele. Já que é assim, beleza, vou dar um tapão na cara dele. Ok, então, você dá um tapa. E ele para de convulsionar e ele meio que tá meio acordando assustado. Ei, você só fala porque você desapareceu no meio da luta. Eu tenho cara de guerreiro. Não, eu não tenho cara. Vou dar um outro tapa na cara dele. Pego ele pelo colarinho e já falo, você tem cara de quem trouxe a gente pra uma emboscada, isso sim. Emboscada? Você acha que eu estaria assim se fosse uma emboscada? Olha minha calça. Amigos, o cara tirou a gente do meio da cidade, trouxe a gente pra essa favela, pra de encontro com um troll de três cabeças. Esse cara trouxe a gente pra uma emboscada. Seja grato pelo bardo ter salvado você, senão você não tá desse jeito agora. É o seguinte, também não consigo confiar muito nele não. Mas e aí, o que a gente vai fazer agora? Você não consegue confiar, vírgula, roda D20, pra ver se você acredita nele ou não. Ah, beleza. Tirei 6. Você acredita fielmente nele? Coitado do rapaz, ele tá dizendo a verdade. E o Randall? Posso rolar? Pode rolar. 12. Você também acredita, um pouquinho desconfiado, mas você acredita nele. Sei lá, que o Dragon parece estar mentindo, não. Eu dou mais mentir no meio de dois guerreiros, seria uma execução sumária. Aí eu coloco o cara no chão. Até agora, ele estava erguido, coitado. Coloca o cara no chão. Então nos guie pra onde você deveria nos guiar. E ele aponta pro fim da rua, onde tem uma que parece uma entrada de bueiro. Tá, vamos escoltar o cara. Eu tô andando com ele na frente. Aí ele chega e tem umas grades nessa entrada de bueiro. É, aqui, eu não consigo tirar essas grades. Tá bom, então eu vou tirar as grades. Ok, rola um teste de força com D20. 15, então eu estou puxando. Ok, ele começa a se deslocar, mas ele não soltou completamente. Ah, que espécie de magia é essa? É, engenharia civil? Magia do mestre. Ok. Eu vou tentar. Ok. Espere, vamos juntos. A união faz a força. Meu machado faz o estrago. Vão os dois juntos? O açúcar. É isso que eu falo aí, o açúcar também. Ô, Randall, se os dois forem juntos, vocês podem rolar 2D20. 24. Perfeito. Não, senhor. Pode estudar de novo. Não. Então, os dois juntos conseguiram deslocar a grade e arrancar ela, colocar de lado. E nisso, o rapaz já falou... É por aqui. Ele já se enfiou e foi entrando. Tá aí, vamos seguir o rapaz, então. Vocês seguiram ele por aproximadamente 6 quilômetros. Nossa. Dentro de esgotos. E vocês saíram atrás de uma pedra, perto da entrada da floresta Opacacuê. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando os cavalos saíram correndo, eles não levaram embora o nosso mapa e as moedas, não. A moeda tá comigo, né? A moeda, sim. Os mapas e os suprimentos estavam nos cavalos. Não, mas são o mapa tava no meu bolso. Você não colocou no bolso, ele tava na mochila junto com o suprimento. Tava junto com o suprimento. Oh, meu Deus do céu. Pensei em usar os mapas. Então estamos totalmente perdidos nessa floresta. Nossa cidade destruída, um ataque de orcs. Não consigo entender o que aconteceu. Você sabe ao menos a direção que a gente deveria ir? Eu sei, eu posso dar uma olhada no mapa que está nos cavalos. Você disse que tinha uma missão. Essa missão, por acaso, era aqui na floresta? Ou em algum lugar perto da floresta? Na verdade, eu preciso ir para o Templo de Lacun, na Montanha Telnas. Aonde? Qual templo você disse? Eu preciso ir para o templo Teonas, não tem amoros, pegaram o... Não, eu sei. Algo diz que eu já ouvi esse nome antes. Qual templo você falou? Preciso ir para o templo de Lacun, na montanha Teonas. Na verdade, nós precisamos ir, Randall. Eu não sei, que o Dragon. Lacun não me cheira bem. Lacun deve ser um templo fedido pra cacete. Ok. Alguém pode rolar geografia ou história pra saber. É isso que eu ia perguntar, se podia juntar geografia. É, bardo por ser bardo, você pode rolar com mais dois de bônus. Ah, deu 22. Então, você sabe que ele fica mais ou menos a norte e noroeste do Vale de Herentes. Só que ele fica depois das montanhas. Então, vocês poderiam sair pelo rio Veritas ou tentar achar um caminho pelas montanhas. Vejam bem, temos duas opções. Nadar pelo rio, que eu não aconselho muito, ou ir caminhando. Prefiro, é muito melhor que a gente vá caminhando. Por conta de nossas feridas, nadar seria, poderia ser letal. De qualquer forma, precisamos de dar um pulo no rio ali. Rapaz, tá cagado. Peraí, vocês, todos vocês acabaram de sair de um esgoto. Vocês estão preocupados com o cara que tá cagado? Vocês todos estão com cheiro de esgoto. O cagado dele já não faz mais diferença. Então faz todo sentido nós irmos para lá. Não. É por isso que lá no final. Tive uma outra ideia. Sempre tem alguma aldeia, sempre tem algum vilarejo perto do rio. Precisamos ir por lá. Vamos seguir as margens. Vamos seguir as margens do rio e vamos aproveitar para tentar achar uma forma de... Pelo menos de saber para onde a gente está. Deve ter algum indício de sociedade perto das margens do rio. O rio fica... segue em direção ao sudoeste. Quer dizer que é longe pra Cacilda, é isso que quer dizer? Não, quer dizer que se você, pra vocês irem pra sudoeste, vocês vão passar por onde, teoricamente, foi a origem do ataque. Péssima ideia. Não, eu sempre disse que isso era uma péssima ideia. como não temos escolha, nós precisamos ir pelas montanhas. É, temos que cruzar as montanhas, é o único jeito. Mas também precisamos de algo pra comer, já que tudo estava com os cavalos. Na verdade, o que a gente precisa é parar um pouco e descansar, porque eu preciso retirar essa porra dessa armadura quebrada. É 6 km de esgoto também, não foram bons. Mas precisamos ficar em um lugar seguro. Precisamos montar a barraca. Eu acho que isso também estava com os cavalos. Não, Bardo, você costuma viajar, a gente costuma viajar bastante. Deve ter como montar o que a gente encontrar aqui na floresta, pegar algumas folhas, galhos secos. Parece que não vai chover, a gente só precisa organizar algumas coisas, fazer uma fogueira enquanto não anoitece e conseguir um pouco de comida. Bardo, você pega frutinhas e água fresca. Peraí. Ele vai pegar água pra gente? Isso, água e fruta. Por favor, se você achar água, você fala que quer me lavar. Se você lavar, nada que vocês vão beber. É isso, você vai ver uma maquinha, você vai pular e depois beber água. Aí você vê mais abusado, né, mano? Eu vou me lavar depois que a gente beber água, né, cara? É assim, pô. Por favor, cara, eu tô cheirando esgoto, tem um cara cagado do meu lado, eu preciso me lavar, cara. E o cara cagado precisa se lavar também. Todos os outros estão cheirando esgoto. Mas o cara ainda tem que tá cheirando esgoto, ele ainda tá cagado. Mas deixa eu explicar, o que, que tem. Você sabe o que, que tem no esgoto, né? Aham. Uhum. É o que tem na calça do cara. Todos estão com o mesmo cheiro. Então, mas a dele tá com a própria dele ainda por cima. Ele tá com a merda dos outros, tá com a merda dele ainda por cima, entendeu? Ok. A gente precisa tomar banho, galera. Tem jeito. Se você chegar próximo de um orc com esse cheiro, cara, o cara vai te achar, velho. E aí? Então, o Dan foi buscar frutinhas. O Randall, o que você vai fazer? Eu fui fazer a fogueira. Ok. Kill Dragon? E o Arthur vai procurar comida. Eu vou fazer a caça. Vou ver se tem algum javali, algum bicho por perto pra eu poder caçar. Kill Dragon, você está andando o Serelepe Pimpão, procurando por uma caça, quando, de repente, você percebe um vulto perto de você. Um vulto perto de mim? Sim, ele passa. Vum, passou um vulto. Isso é um vulto ou é um pássaro? Não, passou um vulto. Vou usar a percepção pra ver se eu consigo perceber mais alguma coisa. Ok, D20. Vou usar a percepção pra ver se eu consigo perceber. Então, D20 com menos 3, tá de noite já. Menos 3? Tá de noite. Oh, meu Deus. Você não é elfo. Você não enxerga de noite. Ah, zero. Pois é, você não, você só percebe o vulto e parece um saco de pano na sua cabeça e você desmaiou. Dark Wolf, você está andando no Serelep, então também, em outra direção, e você vê um laguinho. Um laguinho? Eu começo a encher qualquer coisa que eu tenha pra colocar água, um cantil, algo do tipo. Eu encho os cantis com água e tudo mais e pulo do lago. Ah, você percebe que tinham peixinhos no lago. Depois que você pulou, os peixinhos começam a boiar mortos. Que ninguém precisa saber. Você acabou de perder comida. Depois você sai do laguinho, enquanto você está voltando em direção ao acampamento, você percebe também o que parece um saco de pano na sua cabeça e você desmaia. Agora a cena está no acampamento com o Randall e o rapazinho cagado. Tô lá fazendo a fogueira, vontade de cantar uma bela canção. Tirei, claro, obviamente, as placas e a minha armadura amassada. Agora eu tô andando só com a camiseta por baixo. Eu tô fazendo a fogueira, recolhendo madeira. Você olha pros lados e percebe que o rapaz sumiu. Pô, safado. Ele deixou algum rastro? Eu consigo ver algum rastro dele? Você vê parte de onde ele tava sentado? Parece que ele foi arrastado dali. Eu sei que isso não é nada prudente, vai dar merda, mas eu vou seguir o rastro. Ok, você vai seguindo o rastro. Quando você vê um galho de árvore vindo na sua direção, ele acerta você na cabeça e não sente mais. Ah, os guerreiros do vale vão pegos em uma emboscada. Como eles vão se livrar dessa? Não percam o próximo RPG Cast. Não.